Aí, Zilda, obrigado aí pelo carinho. Eu tô aqui, ó, apanhando ovos e já cedo. Tá certo pra fazer, né? Aquele omelete dela gostoso. Cedo já é. Tudo bem, Tobias? Oi, tudo bem? Tem gente chegando na capital. Mais uma vez, Matinhos. Alô, litoral! Alô, Paranaguá! Oi, Rose! É o Caboclão? É o Mercosul? É só uma banda! Que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. Meu coração hoje te convida a cantar a vida, falar de amor. A natureza tem alegria, luz e poesia, querida flor. Vou te falar com toda franqueza, a tua beleza é sem igual. E me desperta a paixão infinda, morena linda do Pantanal. Que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. Calar não posso porque preciso do teu sorriso me acalentar. E fascinado por teus encantos, nem sei o quanto hei de te amar. Tu és talvez o mal de uma crença que a mente pensa, porém não diz. Se eu pudesse te dar meu nome, eu seria um homem muito feliz. Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso. Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço. lado, morena, toi, toi, toi. Agora, Jornal da Mercosul. Apresentação, Daniel Couto. 7:01, muito bom dia. Começa agora o nosso jornal, o Jornal da Mercosul. Toda a rede Mercosul está conectada conosco. Emissoras de Curitiba, Icaraíma, Guaíra, Cerro Azul, Campo Mourão. O jornal também está na televisão, na TVA, TV Alvorada em Colorado. E falamos pelas redes sociais, no Facebook do Jornal da Mercosul e no canal do DNA no YouTube. Pietro De Lázari, que frio! Chegou. 2 graus a temperatura agora em Curitiba. Bom dia, DNA, bom dia, ouvintes. Uma ótima semana para todo mundo. Chegou com força o frio, 2 graus em Curitiba. Tá gelada amanhã de segunda-feira. Temperatura bastante baixa na região metropolitana. Vamos fazer um giro dos nossos municípios, Pia? Vamos nessa. Então vamos lá. Começamos por Cerro Azul. Cerro Azul, neste momento, 5 graus, Denian, máxima de 18 para esta segunda-feira. Alô, alô, Icaraíma, bom dia. Icaraíma, 6 graus, também máxima de 18. E lá em Guaíra, Pietro? Guaíra, neste momento, 2 graus. 2 graus em Guaíra. E Campo Mourão? Campo Mourão? Vamos lá, deixa eu procurar aqui Campo Mourão, que não estava salvo Campo no meu Mourão celular. Campo Mourão é a caçulinha das emissoras, olha aí, ó. Campo Mourão, neste momento, 5 graus. 5 graus em Campo Mourão. Temos Colorado? Temos Colorado, Denian. Vamos lá. Neste momento, 7 graus em Colorado. Então, o nosso Paranazão inteiro está gelado. E teremos temperatura máxima hoje em Curitiba baixa também, né, Pia? Máxima de 16 graus com previsão de geada. Já temos geada ali na manhã dessa segunda. Muito bem. Então, começou, né, o que todos nós sabemos que viria. O frio, cedo ou tarde, apareceria o frio para abrilhantar as nossas manhãs aqui no Jornal da Mercosul. Em nome de CD Automóveis, há 28 anos no mercado, CWB Outdoor, sua marca em destaque, e Roto Router chamou, desentupiu, o Jornal da Mercosul já está no ar. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. O ministro Alexandre de Moraes deixa escorrer, é claro, a olho nu, o seu ódio, o seu comportamento vingativo e tudo o que ele faz para tentar, de alguma forma, castigar aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula e promulgou a lei da dosimetria, recalculando a pena daqueles que foram condenados pelos atos de 8 de janeiro. Pois os primeiros pedidos chegaram para o recálculo da pena e o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele suspendeu a aplicação da lei, alegando que ela pode ser considerada inconstitucional. O que que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele derrubou a aplicação da lei, no caso concreto, sob a alegação de que poderá o Supremo declarar a norma jurídica inconstitucional. Viola um dos princípios mais elementares da interpretação constitucional, que é a presunção da constitucionalidade das leis. Quando uma lei nasce, Pietro, qualquer lei, não essa da dosimetria em particular, qualquer lei, quando a lei nasce, quando ela é editada, publicada, quando ela entra em vigor, ela nasce com a presunção de constitucionalidade. Portanto, ela nasce uma lei válida. E ela só perde a sua validade se o Supremo Tribunal Federal declarar a lei inconstitucional. Enquanto não houver a declaração de inconstitucionalidade, essa lei tem validade, tem que ser aplicada. Isso é o que diz a principiologia básica do direito. Mas o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal declarar ou não a inconstitucionalidade da lei, ele vai e suspende a norma. E essa suspensão, ela alcança pessoas que estão encarceradas principalmente e que poderiam ter nessa decisão o direito de voltar para suas casas. Isso é um comportamento maldoso, é maldade. O Supremo Tribunal Federal agora vai, na velocidade do Alexandre de Moraes, é bom que se diga, analisar se essa lei da dosimetria é constitucional ou não. No meu modo de ver, Pietro, o Supremo Tribunal Federal não acompanhará o Alexandre de Moraes. Vai soltar a mão do Alexandre. Então o Alexandre de Moraes certamente vai demorar para que esse caso seja submetido a plenário, para que ele possa seguir castigando as pessoas numa decisão que é, no meu modo de ver, inconstitucional, arbitrária e passível, sim, de que ele seja enquadrado em um processo de impeachment. O ministro Alexandre de Moraes, ele atravessou, ele matou de morte matada a vontade do povo brasileiro, que foi absolutamente clara em dois momentos. Primeiro, quando deputados e senadores aprovaram a lei da dosimetria, por ampla maioria. Deputados federais do Brasil inteiro, aqui no Paraná, por ampla maioria dos votos dos paranaenses, deputados federais e senadores votaram a favor da lei da dosimetria. O projeto foi aprovado e foi levado ao presidente da República para sancionar ou vetar. O Lula vetou. O veto voltou ao Congresso. O Congresso derrubou o veto. Deputados e senadores derrubaram o veto. Então foram duas manifestações, seja na aprovação da lei, seja na derrubada do veto, de que o Congresso Nacional, que representa a população e os estados brasileiros, quer a lei da dosimetria. Pois o Alexandre de Moraes, na hora de aplicar a lei e conceder o benefício aos condenados, ele suspende a aplicação da lei no caso concreto. E é tão de caso pensado o que o Alexandre de Moraes fez, que ele suspendeu no caso concreto, na pessoa, para ele fazer a maldade direcionada a nome e sobrenome. Isso é um carrasco, não é um ministro. E diante desse fato, o que vai acontecer agora? Cedo ou tarde, e eu espero que seja bem cedo, o Supremo Tribunal Federal terá de julgar duas ações que foram impetradas lá no STF. Uma proposta pelo PSOL. Imagina se não. PSOL Rede. O PSOL e a Rede não querem a lei da dosimetria. E a Associação Brasileira de Imprensa, que eu não entendo por quê. Quer dizer, entendo. A ABI é vermelha para tentar acabar com o PL da dosimetria. São duas ações diretas de inconstitucionalidade. O que que disse o Alexandre de Moraes? É melhor manter todo mundo preso do que soltar e depois mandar prender de novo. Errado. Tinha que aplicar a lei, porque ela nasce com presunção de constitucionalidade. Eu aplico a lei. Se o Supremo Tribunal Federal, lá na frente, entendesse ser inconstitucional o projeto de lei, aí tudo bem. Aí manda recolher de novo. Mas não, ele prefere manter preso, ele prefere manter punindo em um ato absolutamente inaceitável. O Alexandre de Moraes, ele violou um dos princípios da interpretação das leis e da Constituição em particular, que é um princípio balizador do direito. É coisa primária de que toda lei nasce presumivelmente constitucional. Ela não é inconstitucional porque ela pode vir a ser. Se ela vier a ser, aí ela tem o chamado efeito extunc. Ela retroage para alcançar a lei desde o início. Então, todas as razões do mundo para que o Alexandre de Moraes não tivesse tomado a decisão que tomou. Mas ele justamente decidiu como decidiu, porque ele é do mal. Não tem outra explicação que eu possa dar, porque não é jurídica a explicação. Se ela fosse jurídica, eu diria, olha, juridicamente faz sentido. Não faz. É uma decisão maldosa, porque ele é do mal. E agora, Pietro, o Supremo Tribunal Federal, a Folha de São Paulo hoje, traz uma especulação dizendo que conversou com 6 ministros, 3 diretamente, 3 por intermédio de seus assessores. E os 6 querem ir contra o Alexandre de Moraes. Mas eles não querem ir contra porque eles são a favor dos condenados do 8 de janeiro. Porque eles querem manter minimamente, a ordem jurídica de pé. Vai cair a decisão do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes decidiu será derrubado. Vai se aplicar a lei da dosimetria. Então, durante um tempo, o Alexandre de Moraes vai segurar isso. Só para punir. Só para castigar. só para ofender, para humilhar, para diminuir. Ou é impeachment, ou o Supremo não conseguirá minimamente ter um pingo de credibilidade, um pingo com a maior parte do povo brasileiro. 7:12, nós temos falas a respeito disso. Quem se manifestou foi o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele falou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Lamento que, mais uma vez, sempre ele, né, Alexandre de Moraes, eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. E aí, estranhamente, né, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força dizia, o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, eu não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, eu não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e numa canetada monocrática, mais uma vez, um ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Ministro Alexandre de Moraes atropelou 513 deputados estaduais que votaram democraticamente a sua decisão, seja para fazer a lei, seja para derrubar o veto, e atropelou os 81 senadores. E atropelou os próprios colegas. Tudo ele, para que ele tenha o protagonismo de toda a sua maldade. Tá aí. A fala do Flávio Bolsonaro me representa na integralidade. Agora são 7:15. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Daqui a pouco tem a participação dos ouvintes e saiu agora, atenção ouvintes, saiu neste momento um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas para a corrida ao governo do estado. Daqui a pouco tem os números também aqui no Jornal da Mercosul. Antes, vamos ouvir o que disse o Sérgio Moro, o senador do Paraná, a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes. No Congresso para aprovar a Lei 15.402, inclusive derrubando o veto do Lula. É o chamado PL da dosimetria, para reduzir aquelas penas excessivas impostas aos condenados do 8 de janeiro, sobreveio agora uma notícia que o ministro Alexandre de Moraes, por uma decisão dele mesmo, sozinha, monocrática, não está aplicando a lei nos processos lá dos condenados do 8 de janeiro. O argumento, o PSOL e uma associação com uma inclinação à esquerda ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei. E aí a lei foi suspensa por suposta segurança jurídica. Olha, toda lei tem presunção de constitucionalidade. E essa lei é necessária. Ninguém pode concordar por 14 anos de prisão para uma pessoa como a Débora do Batom, ou 16 anos de prisão para Dona Sônia, aqui de Guarapuava, que ficou mais de 3 anos presa sem ter quebrado um copo d'água lá na Praça dos Três Poderes. Esse projeto ele foi aprovado para fazer justiça, para reduzir as penas. Na verdade, nós queríamos anistia, foi o que foi possível fazer no momento. Agora, a gente não pode ter uma decisão no Congresso, 513 deputados, 81 senadores, uma ampla maioria, um processo amplamente discutido, ser suspensa por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é equilíbrio entre os poderes, isso não é democracia. O plenário do Supremo precisa confirmar a constitucionalidade dessas leis. E mesmo antes de que isso ocorra, essa lei tem que ser colocada em vigor, porque os condenados do 8 de janeiro, aquelas penas injustas e desproporcionais, têm pressa e têm sede de justiça. Depois de todo... A fala do senador Sérgio Moro, ela é muito boa. Vejam, ele bate na mesma tecla que eu bato aqui. Sérgio Moro é professor de direito, eu também sou. Nós batemos numa tecla que é primária. Os estudantes de direito que estão, Pietro, eu não estou exagerando, tá? É segundo período da faculdade. Não é lá no fim do curso. Segundo período da faculdade. Quando se estuda a chamada supremacia da Constituição, lá no comecinho do estudo do direito constitucional, quando se estuda a supremacia da Constituição, a gente ensina para os alunos, e eu quero dividir aqui com os meus queridos ouvintes. A Constituição, ela detém supremacia sobre as demais leis, ela está acima das demais leis. E uma lei aqui embaixo, seja ela qual for, a lei da dosimetria, por exemplo, ela deve obediência à Constituição. Se ela estiver de acordo com a Constituição, ela é uma lei válida. Se ela estiver em desacordo com a Constituição, ela é uma lei inválida. Mas quando ela nasce sempre com presunção de constitucionalidade. Ela não nasce na dúvida. Ela nasce presumivelmente constitucional. E depois, o Supremo poderá, se for em ação concentrada, poderá declará-la inconstitucional. O que que fez o Alexandre de Moraes? Ele declara uma inconstitucionalidade em hipótese. É inconstitucionalidade hipotética da maldade. É a norma hipotética fundamental da maldade alexandrina. É isso. E o senador Sérgio Moro foi perfeito em tocar o dedo nessa ferida. 7:19. Vamos com ouvintes, Pietro? Vamos nessa, Daniel. Tem participação chegando pelo nosso WhatsApp, também pela nossa live do YouTube, no canal do Daniel. Um abraço para a Leni Saragiotto, está ouvindo o Jornal da Mercosul de Barbosa Ferraz. 3 graus neste momento lá em Barbosa Ferraz. Tá frio em Barbosa, hein? Põe a Japona, Pia. Põe a Japona. Um grande abraço a todos aí de Barbosa Ferraz, cidade que eu tenho um carinho enorme. Quero deixar um abraço pro Luquinha, pro Lucas da Rio Tintas, quero deixar um abraço enorme lá pro Miltinho. São meus queridos amigos, meus companheiros lá de Barbosa Ferraz. O Urso Francis, a velocidade que o judiciário está trabalhando é assustadora. Urso, o judiciário a vida inteira é devagar. Quando envolve o Bolsonaro, dosimetria e tudo, o judiciário é uma Ferrari, amigo. O judiciário normalmente é uma carroça puxada por 2 burros cansados, não é? É. Aí quando envolve qualquer questão que envolva, com perdão da redundância, o Bolsonaro, gente, é uma Ferrari pilotada pelo Max Verstappen. O Dailson Prati de Toledo, do jeito que o STF age, principalmente na figura de Alexandre de Moraes, logo logo o Brasil passará a descumprir as ordens que partirem do Supremo. A autoridade do STF será ignorada por todos, é a opinião do nosso ouvinte lá de Toledo. Muito bem, são 7:20, eu tenho um intervalo rapidinho para cumprir aqui. Pessoal, é 1 minutinho. E na volta, tem mais ouvintes, claro, mas eu vou abrir o bloco com a atualização da corrida ao governo do Paraná. Saiu o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas e eu já dou um spoiler. Moro em primeiro, reiterando o resultado que vem sendo cenário da nossa vida já há mais de ano. Nós vamos trazer aqui o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas logo após o intervalo. Já já voltamos. Jornal da Mercosul. Apresentação Demian Couto. CD Automóveis. Você precisa de dinheiro agora. Dinheiro na mão. Dinheiro no máximo em 40 minutos. A CD Automóveis tem a solução. Você pode financiar ou refinanciar o próprio veículo com taxas super atrativas. Dinheiro muito mais barato que tomar empréstimo no banco. Taxas a partir de 1,5%. Quer saber como funciona? Entre em contato agora pelo WhatsApp 419-8405-4477 ou pelo telefone 3243-1199. CD Automóveis, há 28 anos no mercado, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. Dinheiro na mão em no máximo 40 minutos é com a CD Automóveis. E olha só, a CD Automóveis, em função das boas vendas, está comprando carros nacionais a partir do ano de 2013. Pagamento à vista. CD Automóveis, localizada na Avenida Água Verde, número 499, em Curitiba. Quer mais visibilidade para sua marca? alugue os painéis digitais da CWB Outdoor. A melhor cobertura para Curitiba e região metropolitana. Entre em contato conosco pelo telefone 419-8723-7320. CWB Outdoor. A sua marca em destaque. Jornal da Mercosul. Oferecimento Cimead. Foi multado? Está com a CNH suspensa? Recupere seu direito de dirigir com praticidade e sem sair de casa. Com empresa autorizada pelo Detran. Faça o curso de reciclagem em apenas 4 dias. 100% online pelo celular ou computador. Não fique sem dirigir. Acesse agora mesmo o site reciclacmh.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 419-9754-5421. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Estamos de volta com o Jornal da Mercosul no seu rádio. São 7 horas e 23 minutos. Saiu agora o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas sobre a corrida ao governo do estado. Vamos trazer aqui os números do Instituto Paraná Pesquisas para governador. E saiu também a corrida ao Senado. Atenção. Vamos começar com o governo, Pietro? Vamos nessa. No primeiro cenário deste levantamento, Sérgio Moro, do PL, lidera com 42,6% da preferência. Requião Filho, do PDT, aparece em segundo lugar com 19,7%. Na terceira posição, Rafael Greca, do MDB, com 16,3%. Sandro Alex, do PSD, aparece com 8,6%. Luiz França, do Missão, e Tony Garcia tem 0,8%, não sabe ou não opinou, representam 5,4%. Nenhum, branco ou nulo, somam 5,9%. Neste cenário, portanto, com o nome de Rafael Greca, Sérgio Moro tem 42,6%. Em segundo lugar está o Requião Filho, com 19,7%. Rafael Greca, terceiro lugar, 16,3%, e Sandro Alex, o candidato do governador, apenas 8,6%. Neste cenário, com o nome do Greca incluído, o Greca empata tecnicamente com o Requião Filho para ver qual dos dois disputaria o segundo turno contra o Sérgio Moro. O Instituto Paraná Pesquisas fez um cenário sem o nome do Greca. E neste cenário, Sérgio Moro venceria a eleição ainda no primeiro turno. Vai lá, Pietro. Sérgio Moro aparece com 49,2%. Em seguida, temos Requião Filho com 23,7%. Sandro Alex aparece com 11%. Tony Garcia fica com 1,3%. E Luiz França do Missão, 1%. Não sabe ou não opinou, representam 6,1%. E nenhum, branco ou nulo, 7,7%. Contados apenas os votos válidos, Sérgio Moro faria mais do que 50% das intenções de voto, faria mais votos do que todos os adversários somados e mataria a eleição ainda no primeiro turno, sem o Greca. Para a eleição ter chance de segundo turno, o Greca concorre, mas aí ele fica bem à frente do Sandro Alex. O que nós estamos observando é uma candidatura artificial, pelo menos até agora. O governador Ratinho Júnior escolheu um candidato que é da sua predileção, o ex-secretário de infraestrutura, Sandro Alex. E ele está empurrando o Sandro, ele grava vídeo, ele dá visibilidade, ele pede para os prefeitos gravarem vídeos de apoio ao Sandro Alex. Nas redes sociais do governador, o Sandro Alex é mais presente do que qualquer outra pessoa. O governador deu um espaço enorme para o deputado federal Sandro Alex na inauguração da ponte de Guaratuba. O governador empurra, usa toda a força da máquina e o Sandro Alex tem 8,6%. É baixo o percentual do Sandro. Ele pode crescer? Claro que pode. Mas hoje, o número é muito aquém daquilo que é o anseio do próprio governo. Se nós puxarmos um pouco, lembrarmos do tempo em que eram candidatos ao governo, além do próprio Greca, o Alexandre Cury e o Guto Silva, os números não eram diferentes disso. Aliás, o Alexandre tinha mais do que aparece o Sandro Alex hoje. Então é uma candidatura artificial que está sendo empurrada por goela abaixo para ver se a população do Paraná compra. A população pode comprar? Pode. Pode se encantar com o Sandro Alex? Pode. Mas é algo natural que nasce do seio da vontade popular? Não é. A candidatura do Moro, a do próprio Requião Filho e a do Greca, elas têm um núcleo de apoio que é mais sólido do que a do Sandro. O Sandro, ele tem um voto da chamada transferência, daquilo que o governador Ratinho Júnior consegue transferir para ele. E convenhamos que o governador está fazendo um milagre aqui de 8,6%. Porque o Sandro Alex, ele não é conhecido da maioria do povo do Paraná. O governador, na sua credibilidade, consegue pôr 8,6% ao Sandro Alex. Só que os adversários do Sandro são adversários mais fortes. O Moro é o Moro. Ex-juiz da Lava Jato, senador da República. O Requião Filho é o pai dele, é o mesmo nome. É um nome consolidado, além do que o Requião faz os 20% dele, porque a esquerda no Paraná faz 20%. Eu voto do esquerdismo. Eu voto do petismo. Vai fazer. O Greca é ex-prefeito de Curitiba por 3 vezes. Foi ministro, foi deputado, foi vereador. O Greca tem uma vida mais longa na política. O Sandro Alex é o mais novo. E ele tem 8,6. Quando sai o nome do Greca, tira o nome do Greca da disputa. Aí o Sérgio Moro faz quase 50% dos votos. E ele tem todos os outros candidatos. Tem 23 mais 11, dá 34. Mais 2, 36, 37, estou arredondando. É 49 a 37, a eleição termina no primeiro turno. Sem o Greca, eleição de primeiro turno. Com o Greca, 2 turnos de votação. E o que se vê é, portanto, a consolidação da vantagem do Sérgio Moro, que nunca foi alterada desde que as pesquisas são feitas, e de uma tentativa do governo de forçar o nome que ele almeja. Saiu um levantamento também espontâneo. O espontâneo é aquele que você não fala o nome do candidato, você simplesmente pergunta, não mostra o nome do candidato. Você simplesmente pergunta, em quem você vai votar para governador? Direto, reto. Vamos aos números, Pedro. Não sabe ou não opinou, DNI ouvinte, representa 66,6%. E ninguém... Então, de cada 3 paranaenses, 2 não sabem. Exato. 1 sabe. E é nisso aqui que se apega o governo para tentar vender o nome do Sandro. 66% não sabem. 33% sabem. E depois, Pia? Ninguém branco ou nulo somam 4,9%, perdão. Na sequência, Sérgio Moro, do PL, foi lembrado por 14,8%. Ratinho Júnior, que não pode concorrer, foi lembrado por 4,3%. Requião Filho, do PDT, também 4,3%. Na sequência, temos Rafael Greca, com 2,5%. Sandro Alex, 1,7%. E o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, aparece com 0,3%. Luiz França, do Missão, 0,1%. Outros citados representam 0,5. Está aí o resultado eleitoral mostrando de que mudou muito pouco. Muito pouco, para não dizer que não mudou nada, mudou muito pouco a previsão eleitoral desde as pesquisas que eram publicadas no ano passado. Desde o ano passado se mostrava que a vantagem era do Sérgio Moro e ela continua sendo. E agora que tem um candidato oficial do governo, e é até elogiável o que está fazendo o governador. Eu nunca vi um governador se engajar tanto numa campanha eleitoral quanto o Ratinho Júnior está fazendo com o escolhido dele, o deputado federal Sandro Alex. A única questão é de que não está adiantando. O Sérgio Moro continua bombando lá na frente. São 7 horas e 32 minutos. Demian Couto. E no ritmo dos números, Pietro, vamos trazer o levantamento para o Senado. Senado que o Paraná Nos demais estados brasileiros, nós vamos escolher 2 senadores. Nós vamos votar para senador 2 vezes. Deixa eu abrir um parêntese aqui, enquanto você dá uma respirada sobre os números do governo. Quando nós todos chegarmos à urna eletrônica, vai abrir a urna. O primeiro voto que você vai depositar é o de deputado federal. Primeiro voto. Depois, o de deputado estadual. Aí vai abrir senador 1, você vai votar uma vez. Pois senador 2, você vai votar o outro candidato. Governador e presidente. Então a ordem de votação é deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente. E para Senado, então nós temos que olhar essa pesquisa pensando em 2 nomes, para saber quais são os 2 favoritos. Vamos lá, Pietro. Vamos nessa, Denian. Disputa ao Senado. Cenário estimulado 1. Álvaro Dias, do MDB, lidera com 39,3%. Deltan Dallagnol, do Novo, tem 26,1% da preferência. Em seguida, Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, aparece com 25,2%. Felipe Barros, do PL, 23,6%. Alexandre Cury, do Republicanos, 22,4%. Cristina Grêmio, do PSD, 14,5%. Rosane Ferreira, do PV, tem 5,4%. Luiz Carlos Raule, do Podemos, 3,1%. Não sabe ou não opinou, representa um 5,1%. E nenhum, branco ou nulo, 7,3%. Esse cenário aqui é um cenário que se jogou o nome de todo mundo que é pré-candidato, mas ele não será o cenário da urna. Esse daqui é um cenário com todos os nomes que estão apresentados. E o que, que se observa aqui? Uma vantagem do Álvaro, quase 40%, e depois um empate técnico entre Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann, Felipe Barros e Alexandre Cury. Todos empatados. O Álvaro teria uma ligeira vantagem, e depois um empate entre Deltan, Gleisi, Felipe Barros e Alexandre Cury. Esse é o cenário. No estimulado 2, tira-se o nome do Álvaro Dias. E esse cenário é muito importante para nós olharmos sem o Álvaro candidato. Porque a candidatura do Álvaro, ela ainda não é uma candidatura firme. Não é. E estou sendo aqui com toda a sinceridade possível. Vamos lá, o cenário sem o nome do Álvaro Dias. Vai lá, Pia. Cenário estimulado 2, Felipe Barros lidera com 30%, seguido por Deltan Dallagnol com 29,3%. Na terceira posição, Gleisi Hoffmann aparece com 27,4% e logo na sequência temos Alexandre Cury com 27,3%. Cristina Grêmio, 17,6%. Rosane Ferreira, 7,7%. Luiz Carlos Raule tem 4,5%. Não sabe ou não opinou, representam 6,4%. Nenhum, branco ou nulo, 9,7%. Nesse cenário, há 4 candidatos empatados pelas 2 vagas. Felipe Barros, Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann e Alexandre Cury. Quem vai ganhar? Se o cenário for esse, ninguém sabe. Está todo mundo igual. Nas candidaturas ao Senado, continua existindo aquela dúvida, é um assunto chato, mas eu tenho que dizer aqui, sobre a elegibilidade do Deltan Dallagnol, se ele está ou não está inelegível. Há uma dúvida concreta sobre a condição de elegibilidade do Deltan. Se ele não estiver, como que fica o jogo, né? E nesse cenário sem o Deltan, não foi feito nenhum levantamento sem o nome do Deltan. Então, foi feita uma sondagem sem o nome do Alexandre Cury, mas não foi feita uma sondagem sem o nome do Deltan. Aí, pouco adianta, né? Pouco adianta para que saibamos o resultado. Na espontânea, que é aquela que não mostra o nome do candidato, 82,5% ainda não sabem em quem votar para senador. Então, a eleição ao Senado está muito mais aberta do que a eleição ao governo do Estado. Então, resumindo, há um empate geral nas candidaturas ao Senado, mesmo com o Álvaro Dias figurando à frente, a segunda vaga, um empate geral, e sem o nome do Álvaro, os quatro empatados, podendo dar qualquer um. Já na candidatura ao governo, é outro cenário, o Moro com ampla vantagem, e o governador Ratinho Júnior deve estar, no meu modo de ver, decepcionado com o fato de o candidato dele não alcançar dois dígitos. 7 horas 38 minutos. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Nós vamos dar voz aos ouvintes. Antes eu quero aqui deixar um abraço para ouvintes muito carinhosos que estão ligados conosco todos os dias. Quero deixar um abraço grande para o Amarante e para a Sueli. Um casal ponta firme demais. Eles tocam o Amarante Casal Churrasco Eventos. A turma lá do Amarante, ao próprio Amarante e a Sueli, um beijo no coração, muito obrigado pela audiência de vocês. E também para o Jonival. O Jonival trabalha junto e está na audiência todos os dias aqui do nosso Jornal da Mercosul. Vamos com os ouvintes, Pietro? Vamos nessa, Daniel. Lembrando que essa pesquisa ouviu 1.500 pessoas em 57 municípios do nosso estado, Daniel. E ela foi realizada através de entrevistas presenciais. Está previsto um novo levantamento também do governo do estado e do Senado, que está na praça. O Instituto IRG deve lançar os seus números essa semana também. Então nós teremos duas pesquisas grudadinhas uma na outra. A pesquisa do Paraná e a pesquisa do IRG. Aí a gente vai ver semelhanças, diferenças, se é que haverá, né? Diferenças entre os levantamentos. O levantamento do Paraná Pesquisas mostra um cenário muito consolidado, portanto, de vantagem do Sérgio Moro sobre os demais adversários. Bora lá, mensagem do Rodrigo, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, Rafa, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Mercosul FM. Então, eu duvido muito, Daniel, que esse negócio da dosimetria aí seja que vá cair mesmo, viu? Esses ministros do STF não é confiável. O Malemar é um, só um, o Mendonça. Malemar. O resto, botar tudo dentro de um saco de lixo e jogar fora é o mesmo valor de um saco de excremento. Não vale nada. Não vale nada. Eu não confio nesse Supremo Tribunal Federal aí, não. Não confio. A maioria do brasileiro não confia. Ninguém confia nesses cargos. Esses cargos jurídicos brasileiros, não. Beleza? Vamos trabalhar, que a única coisa que nos resta é trabalhar. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Diga, Daniel. Olha, eu entendo que o Rodrigo esteja duvidando do posicionamento do Supremo. Mas eu acho que dessa vez o Supremo vai contra o Alexandre de Moraes. Dessa vez. Só dessa. Mas vai ter que ir contra, porque o escândalo da suspensão da lei da dosimetria é muito sério. Que homem mau esse Alexandre de Moraes, Pietro. Que coisa impressionante, né? Quem sou eu para falar sobre questões psicológicas ou psiquiátricas e não quero entrar nessa seara, até porque não é minha área de formação e eu não domino. Mas me dá uma impressão de uma maldade intrínseca, sabe? Impressão mesmo. De que faz porque é ruim. O fazer de propósito. Às vezes, Pietro, todos nós, sem exceção, tá? 100% da bancada e 100% dos ouvintes. 100%. Às vezes a gente toma algumas condutas na vida da gente que, sem querer, a gente machuca alguém. Toma uma decisão, pode chatear alguém fica chateado com a gente. Poxa vida, por que o Pietro fez isso? Se ele tivesse feito de outra maneira, não me chatearia. Todos nós, pelas decisões que nós tomamos na vida, a gente não agrada todo mundo. Mas eu parto sempre da ideia de que as pessoas que não são com essa maldade intrínseca, elas fazem isso não por mal. Às vezes a gente machuca alguém que a gente gosta e não foi por querer. Às vezes a circunstância formou isso, a gente pede desculpa e tenta recuperar uma relação que se machucou, né? Tem uma maldade, assim, posta. É diferente do que eu percebo no Alexandre de Moraes. Essa decisão de suspender a aplicação do PL da dosimetria, ela, para mim, é muito clara de quem faz de propósito, sabe? Não vou te soltar, vou te deixar preso sob o meu cajado. É uma maldade impressionante. Vai lá, Pietro. Fala aí, Wagner. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rafa. Bom dia, Pietro. Aqui é o Wagner de Curitiba. Ô, Daniel, mas aí tem que ver agora qual vai ser a posição do presidente do Senado, né? Vamos ver isso, senhor Davi Alcolumbre. Ele vai baixar a cabeça? Ou ele vai bater de frente? Vamos ver isso aí. Pois é, eu dessa vez eu tendo a achar que o Supremo não vai acompanhar o Alexandre de Moraes. Eu posso estar sendo ingênuo, mas não consigo vislumbrar a hipótese de o Supremo Tribunal Federal acompanhar o Alexandre de Moraes contra o Congresso Nacional, contra o Davi Alcolumbre, contra todo mundo. Eu acho que não vai. O que mais, Pia? Mais uma. João Carlos. Fala aí, João. Bom dia, Rádio Mercosul, Julião, Pietro, Rafa. Não foi tão imenso desse, né? Mas tá bom. Tava na cara que esse Alexandre de Moraes ia derrubar isso. Você acha que ele ia aprovar? Jamais. Ele é da esquerda, ele tá ali é o braço esquerdo do Lula. É João Geracaro, um abraço pra vocês, com todo esse frio ouvindo essa notícia. Um abraço. Imagina o povo lá tendo que ouvir o jornal, nessa friaca toda. E o noticiário é esse, né, Pietro? É difícil, Daniel. Fala aí, Paulo, bom dia. Fala, pessoal da Mercosul, Daniel, Pietro, Rafa, Paulinho, aqui do Efeitinho das Américas. Olha, com relação ao Alexandre de Moraes, surpresa zero, né? Ele fez tudo o que fez e não aconteceu nada com ele, então ele vai continuar fazendo, nada mudará. Infelizmente, nada mudará, ou melhor, mudará sim, para pior. Valeu, forte abraço. Valeu, um grande abraço para você também. Tem mais uma, Pietro? Tem sim, Walter, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, bancada Mercosul, bom dia a todos. Daniel, a lei da dosimetria. O Alexandre Moraes participou, não participou dessa dosimetria junto com o Paulinho da Força, ou seja, foi um negócio alinhado entre eles. E agora ele mesmo, o Barra? Não dá para entender, né? Por isso que a explicação me parece muito mais de maldade do que jurídica. E tem razão o nosso ouvinte. E por isso que o senador Flávio Bolsonaro fala de um grande jogo de faz de contas, né? 7:45, vamos fazer um intervalinho, Rafa? Já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Otto Rutter, a desentupidora mais tradicional do Brasil. Há mais de 70 anos no país. Com a Otto Rutter, você está em boas mãos para desentupimento e limpeza de fossas. Atenção, você que precisa de limpeza de fossa, desentupimento de esgoto, de pias, vaso sanitário, ralos, caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, vídeo inspeção e caça vazamento, não perca tempo e ligue para 41-3257-0607 ou mande um WhatsApp. 41-99-224-8272. Vou repetir, 41-99-224-8272. Chame Otto Rutter. Chamou, desentupiu. Não se preocupe, não demora. Chame Otto Rutter. Chame Otto Rutter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora. Chame Otto Rutter. Chame Otto Rutter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Jornal da Mercosul. Oferecimento CIMEAD. Foi multado? Está com a CNH suspensa? Recupere seu direito de dirigir com praticidade e sem sair de casa. Com empresa autorizada pelo Detran. Faça o curso de reciclagem em apenas 4 dias. 100% online. Pelo celular ou computador. Não fique sem dirigir. Acesse agora mesmo o site reciclacmh.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 419-9754-5421. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Estamos de volta com o nosso Jornal da Mercosul para que você entenda e consiga traduzir para a vida real, tirar a roupa da notícia, daquilo que eu falei aqui sobre a vantagem do Sérgio Moro sobre os demais candidatos, é a gente observar o comportamento do PT. O que que o PT tem feito? Tem batido no Moro noite, dia, dia e noite. O PT mirou no Moro e pau no Moro o tempo todo. Por quê? Porque a vantagem é tão grande sobre os demais candidatos que a tentativa que o Partido dos Trabalhadores faz é de tentar empurrar a eleição para o segundo turno, que ela não seja decidida já no primeiro domingo de outubro. Por isso que o PT tá que tá e mói o Moro noite e dia. Ouça aí a fala da deputada federal Gleisi Hoffmann, pré-candidata ao Senado. A Gleisi mirou no Moro. Ela não tá, parece que ela não está disputando a eleição de senadora, né? Porque se ela fosse discutir eleição de senadora, os seus adversários seriam o Felipe Barros e o Deltan, e o Álvaro e o Alexandre Cury. Ela esqueceu essa disputa e ela mira no Moro, porque a tentativa que o PT tem é de tentar levar a eleição ao segundo turno no Paraná. Vamos ouvir o que a Gleisi falou. Sérgio Moro tem uma crise de identidade. Ele não consegue ter um programa para o Paraná e ele fica falando do PT e do presidente Lula. Acho que é um fetiche dele, só pode ser. Ele deveria ser candidato a presidente da República, já que ele quer blindar o PT. É impossível me blindar. A farsa da Lava Jato aconteceu aqui. E nós vencemos o Sérgio Moro aqui também, nessa farsa da Lava Jato. Elegemos uma bancada grande de deputados federais em 18 e depois em 22, e nós vamos vencer o Sérgio Moro aqui no Paraná. Ele não será governador, porque ele não tem proposta, ele não tem projeto para esse estado. Ele só quer acabar com o PT. Essa é a proposta do Sérgio Moro. Ninguém faz isso. E ele sempre teve a política como objetivo de vida desde a Lava Jato. Basta ver que ele terminou a Lava Jato, foi candidato a senador, queria ser por São Paulo, não conseguiu, voltou para o Paraná, foi candidato a senador e agora é candidato a governador. Então o objetivo dele é político. Ele pode vir para a briga assim que nós sabemos brigar com ele. Olha aí, vai enfrentar a Gleisi. Nossa, uma fala dessa deve ter deixado o Moro louco de medo, né? Sabe Pedro? De quem que ela está falando, Denia? Não é do Moro, é do Lula. Quem tem fetiche por outro candidato é o Lula. Cada três declarações, duas, por exemplo, cita o Bolsonaro. É uma fixação, né? Fixação, ela está falando do presidente dela, não do Moro. É isso aí, concordo plenamente. 7:50. Temos ouvintes, Pedro? Temos sim, Denia. Participação do nosso ouvinte Jorge aqui no jornal. Manda ver, Rafa. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Bom dia, Rafa. Bom dia, ouvintes. Daniel, pensa no frio que tá aqui na Fazenda do Rio Grande. Mas eu tô bem quentinho aqui, arzinho condicionado, quentinho, trabalhando, mas com ar-condicionado aqui na minha máquina, na minha pá carregadeira. Daniel, é verdade esse negócio do detergente, que é um boicote por causa que a marca ajudou o Bolsonaro na eleição passada? Diz aí pra nós. E põe a Japona, piá. Mas que frio do Janho. Um abraço a todos. Essa discussão sobre o detergente P diz que a Anvisa... Uma guerra de narrativas, né? Diz que a Anvisa está perseguindo a IP porque a IP é uma empresa alinhada ao Bolsonaro. A Anvisa diz que está tendo uma postura técnica sobre a qualidade do produto da IP. Eu tenho um outro tipo de dúvida em relação a isso, e que ninguém responde. Tá bom, vamos contar, Pietro, apenas por hipótese, de que algum lote do produto da IP tenha algum tipo de contaminação. Mas qual é a contaminação? Ah, tem uma bactéria. Tá, mas qual que é? Assim, qual é a vida real? Eu tô achando uma Anvisa muito preocupada com detergente e com o foco completamente virado, portanto, daquilo que é o principal. Se é uma Anvisa militante ou não é militante, eu não sei. O que eu sei é o que a rede social está reproduzindo. A rede social diz que vai continuar usando IP. Os apoiadores da direita. E a Anvisa lá dizendo que não é para usar. A IP conseguiu barrar a decisão da Anvisa e está podendo vender o produto e comprar o produto e usar o produto. A Anvisa diz que faz mal mesmo assim. Diante dessa situação, eu acho que é o cidadão que decide o que fazer com o detergente, né? Você usa IP em casa, Pedro? Eu uso. Se tem risco sanitário, eu suspendo o uso. É simples. Não tem que colocar política no meio, guerra de narrativa e não sei o quê. Se tem risco sanitário, troca o detergente. Eu tô contigo. A única questão é, eu gostaria de uma análise que não fosse de uma Anvisa militante. É só o que eu queria, concordo contigo. Até na hora de lavar a louça, colocam uma guerra de narrativa, é impressionante. E aí isso vai cansando, né, a população. Né? Eu já tô com uma cabeça inchada no seguinte, meu time levou um chocolate ontem do Flamengo. Chocolate de 1-0? Bom, era para ter sido 10-0. Os caras do Flamengo têm o pé fora da forma, ainda bem, porque era para ter levado uma goleada histórica. Talvez a maior diferença entre dois times de futebol que já existiu. A bola na trave. Que surra levou o Grêmio. E para abrilhantar esse momento, nós ainda estamos na zona de rebaixamento. Já o meu segundo time, o Coxa, porque enfrentou o Internacional, conseguiu levar um gol. Nos acréscimos. Ah, por favor, também, hein, ô Pietro? Tá louco, 2-2. Então é o seguinte, e o Atlético ganhou ou perdeu? O Atlético perdeu pro Vasco 1-0. Que fase, perdeu que, fora de casa. Que segunda-feira para nós, hein? Estamos todos de cabeça inchada. 7h54, tem mais ouvintes aí, Pietro? Recado do Valdair, sempre animado aqui no jornal, manda ver. Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada da Mercosul. Bora, bora trabalhar, do Abrantes até Umbará. Nessa manhãzinha gelada, mas vamos lá. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vamos trabalhar! Sabe que nessa pesquisa que a gente publicou agora, da empresa Paraná Pesquisas, tinha uma questão, Pietro, que era assim: qual candidato merece o apoio do governador Ratinho Júnior? Uma pergunta assim, sobre merecimento. Qual candidato merece ser apoiado por Ratinho Júnior? Primeiro lugar, Sérgio Moro, 38,5%. Segundo lugar, Rafael Greca, 16%. Terceiro lugar, Sandro Alex, 11%. O Requião Filho é merecedor para 9% dos entrevistados. Ou seja, quando pergunta para o povo quem é que o povo gostaria que o governador apoiasse, o povo diz que o melhor era apoiar o Moro e não o próprio candidato que o governador apoia. Eu fico imaginando como que o governo, o setor de inteligência política do governo, os marqueteiros, leem um levantamento como esse. Porque o levantamento ele é ruim para o governador em todos os pontos, né? O candidato dele não deslancha. E quando perguntado quem deveria apoiar, o eleitor diz, o governador deveria apoiar o Moro e não o Sandro. Tem mais gente querendo que o governador apoie o Greca do que o próprio Sandro, que é quem o governador apoia. É aquilo que eu falava de candidatura artificial. Quando o nome é artificial, é muito difícil fazer ele dar certo. Os prefeitos que estão sendo cobrados pelo governo para gravar vídeo de apoio ao Sandro Alex, tem muito prefeito incomodado com isso, viu? Tem prefeito que não quer apoiar. E daí como que fica um tema como esse, né? O Sandro Alex tem mais 2 meses para crescer. Tem o mês de maio e o mês de junho. Se em julho, que é o mês das convenções, ele não tiver avançado, sei lá se vai manter a candidatura. Daí é outra parada, né? São 7 horas e 57 minutos. Vamos com ouvintes para fechar nossa edição de hoje, Pia? Vamos nessa. Rafael, solta a mensagem do seu xará aí. Bom dia, Demian. Bom dia, Rafa. Bom dia, Pietro. Os caras estão politizando até o Anvisa, que está perseguindo a IP. Meu Deus, onde que o Brasil vai parar? Abraço, Rafael Martins, da Barreirinha. Só para dizer, se não tivesse Lula e não tivesse Bolsonaro, o Brasil teria solução. Enquanto esses dois estiverem brigando, o Brasil vai ficar nessa guerra. Se você quer sorrir, é com Patatinha. Se você quer brincar, é com Patatinha. Se você quer sorrir e brincar, Patatinha, Patatá. Eu falei, né, que o Coxa é o meu segundo time, porque enfrentava o Inter e o Valmor não entendeu. Ô, Valmor, deixa eu te dizer, eu sou gremista, eu tenho um time só. E cada rodada do Brasileirão eu tenho um segundo time, que é o time que enfrenta o Inter. O nome disso é rivalidade, uma questão cultural. Deixa de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível. Aqui no Paraná, por uma questão de amor ao paranismo, eu torço para que todos se deem bem. Quando eles estavam na Série B no ano passado, eu torcia para os dois subirem. E isso é legítimo e do meu coração. Eu não consigo ser contra o Atlético e nem contra o Coxa. E tô torcendo muito pro Paranito subir. Vai subir o Paranito? O Paranito subiu. Ah, já subiu? Venceu ontem 6-1, se eu não me engano, o Toledo. Deixa eu verificar. Então subiu o Paranito? Bem-vindo de volta à primeira divisão do Campeonato Paranaense. Fica 2 jogos do acesso, DNA. Falta ainda pouco. Não. Falta pouco. Então tá quase. Tô na torcida do Paranito, pro Paranito vir pra primeira divisão. Quando eu falo de segundo time, o nome disso é cultural. Não tô dizendo que eu tenho 2 times, eu tenho 1 time só, meu querido. Venceu o Toledo por 6-1 e está a 2 jogos do acesso do estadual. Ó, engatou uma máquina paranista, hein? Fez 6 no Toledo. 7h59 agora. Que pena, cara. Acabou, mas amanhã tem mais, né, Pia? Tem mais. Muito obrigado pela audiência. Até terça-feira amanhã. Tchau. Sabe o que eu tô pensando? Diga. Vou trabalhar agora. Vou tomar um chimarrão bem quentinho pra aquecer essa manhã gelada, hein? Coisa boa, mate amargo agora cedo. Convido o Pietro pra tomar um chimarrão comigo lá no gabinete. Tô fora. Não toma? Não quero. Faz cara feia, fica chimarrão. Fica o café sem açúcar. Aí é brabo, gente. Vamos embora, amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Continue na Mercosul, a rádio que está sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. Muitos homens sofriam com as frustrações da ejaculação rápida e falta de ereção. Um drama. Até que descobriram a Clínica Alpha Men, encontrando o apoio avançado das soluções científicas para esses casos. Você vive esses pesadelos? Acorde. Marque uma consulta na Clínica Alpha Men. 30-16-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 19132. Dias ou semanas na estrada, essa é a vida do caminhoneiro. E a Mariar Acessórios está ao seu lado para oferecer mais conforto no seu bruto. Climatizadores, geladeiras e também ar-condicionado elétrico 100% nacional com 2 anos de garantia. Mariar Acessórios, 2 endereços na BR-116, em Colombo, anexo ao posto da Sena, e em 4 Barras, ao lado da Grandinha. WhatsApp 41 99763-9702. 99763-9702. 2. Você acaba de ganhar uma aula experimental de dança de salão na Escola de Dança Mestre Sidney. Unidade Auer, no Santuário São Judas Tadeu. E Unidade Cajuru, na Paróquia Rosário de Belém. Agende pelo WhatsApp 995334052. Está com parcelas em dia ou em atraso do seu carro, moto, van ou caminhão? E não aguenta mais receber ligações do banco com cobranças e ameaça de busca e apreensão? A Sete Capital pode reduzir a dívida do seu veículo em até 80% e garante em contrato o seu desconto. A maior empresa de redução de dívidas do Brasil. 21 anos no mercado. Sete Capital. 99982-2325. 99982-2325. E esse recado é para você que procura força, economia, conforto, tudo isso em um só veículo. Chegou a hora de você prestar atenção nesse recado que o Ademir tem diretamente da HM Caminhonetes. Para quem está querendo comprar, está à procura de Chevrolet S10, não perca mais tempo, corre para a HM Caminhonetes. Temos S10 LTZ 2024 na cor branca, temos S10 LT 2023 na cor cinza, temos S10 2023 diesel 4x4 com câmbio manual, cabine dupla, e também uma S10 cabine simples, diesel 4x4 ano 2023 para trabalho. Perfeita para quem trabalha, para quem viaja, com tecnologia segurança e aquele desempenho, fala sério, né, que uma verdadeira caminhonete entrega. Gostou? Então passa na rua Francisco de Rosso 338 no Xaxim ou manda agora um WhatsApp pro Ademir no 419-9535-0200. CYM288 FM 92.9. Rádio Mercosul Curitiba, uma emissora da rede Mercosul de Comunicação. Mercosul FM 8 e 4. Mercosul FM, sempre com você. Começa agora na Mercosul FM, amanhã mais animada no seu rádio. Muito mais música, muito mais interação. É a Mercosul FM sempre com você. Está no ar, manhã. Mercosul. E vamos junto começar mais uma semana abençoada aqui na companhia da Mercosul FM. Vai mandando seu recado no 419-9104-4051. Porque amanhã Mercosul é um oferecimento da Mega Brilho, a maior e melhor loja de produtos para estética automotiva de Curitiba e região. Para de chorar, que eu tô voltando pra você. você. Para de chorar, não consegui te esquecer. Para de chorar, você é tudo que eu preciso. Para de chorar, na sua cara é um paraíso. Para de chorar, que eu tô voltando pra você. Para de chorar, não consegui te esquecer. Para de chorar, você é tudo que eu preciso. Para de chorar, na sua cara é um paraíso. Te desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão. Te desejo e sedução, 24 horas online e paixão. Te desejo e sedução, 24 horas de amor e paixão. Te desejo e sedução, 24 horas online e paixão. Yeah. estampas, como minha dança, as queridas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, ou muito judia, mas também ensina. Estou contrariado, a não derrotar, eu sou bem guiado pelas mãos do filho. Nesta madrugada estarei de partida, que a terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o nhambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. E quem será que tá por aqui fazendo companhia pra mim? Bom dia, grandes. Edith, de Campina Grande do Sul. Queria que você mandasse um abraço pra mim, pra toda a minha família. Eu tô passando pra confirmar a audiência. Eu não mando uma mensagem direta, mas ouço todos os dias. Essa rádio é nota mil. Adoro as músicas. É boa por demais da conta, né? Um beijo pra você, Edith. Obrigada pela sua companhia. Oi, Grandes. Bom dia, tudo bem? Gostaria de participar aí dos prêmios ali, dos brindes aí da rádio, se for possível. É a Cida de Saltinho, Campina Grande do Sul. Tô te escutando de volta. Tô ouvindo vocês sempre, tá bom? É com Deus, Deus abençoe. Amém, Cida. Um beijo grande pra você e tudo de bom. Mercosul FM, sempre com você. Continue na Mercosul. A rádio que está sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. Ainda não conhece a Cooperativa Clark? Então tá na hora de descobrir tudo o que preparamos para você. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos, atendimento de qualidade e aquele cafezinho especial. E para sua comodidade, temos estacionamento próprio. Você também pode se tornar um associado e aproveitar ainda mais benefícios. Estamos na época de pastagem, o momento ideal para garantir as melhores ofertas. Cooperativa Clark, Rua Colombo, 1975, em São José dos Pinhais. Atenção, São José dos Pinhais e região. Vem aí a tradicional festa da padroeira da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Dias 16 e 17 de maio. No sábado, 18 horas, a abertura com Santa Missa. Concurso Miss Melhor Idade e apresentação musical com Ítalo e Heitor. No domingo, 10 horas, Santa Missa. Tradicional almoço com costela fogo de chão. Tarde festiva e sorteio de muitos prêmios. Rua Onofre Holtzman, 1200 no Rio Pequeno. Esperamos por você. Apoio Sicredi, JCor Administradora e Corretora de Seguros e Grupo Matric Rubag. Luiz, conta aqui pra nós o que a gente pode fazer pra se proteger contra os desgastes das articulações e também das complicações que esse desgaste pode causar. Gladys, minha amiga, o desgaste nas articulações traz muita dor e muito sofrimento, mas faz parte do envelhecimento, não tem jeito, ou então do excesso de exercício. Na farmácia Rui Barbosa, você encontra o Ósseo Vitalize, que tem cálcio, magnésio, zinco, vitamina D3, AK2, o colágeno tipo 2, pé do frango e a cúrcuma, tudo no mesmo produto. Você só encontra o Ósseo Vitalize na farmácia Rui Barbosa, na rua André de Barros 48, bem próximo da Santa Casa. Telefone 3222-2853. Atenção, é festa na Mega Brilho. 8 anos deixando seu carro brilhando como novo. Nas compras acima do valor mínimo, você ganha cupom e já concorre a 8 super prêmios. Sorteio dia 1º de junho. Passe em uma das nossas lojas. Alerta aos homens. Sua bexiga dói? Tem jato fraco? Vai muito ao banheiro? São sintomas da próstata inchada, a hiperplasia prostática e a prostatite. Cuidado! Meu pai estava mal da próstata. Depois que ele começou a tomar o produto Sal Palmetto, foi muito bom. Ele está bem melhor graças ao Sal Palmetto. Chame no zap 996112270. Receba em casa e pague em até 3 vezes e tenha uma próstata e bexiga renovada com Sal Palmetto. 996112270. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo. é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Mercosul FM, 8:17. Bom dia! Todo mundo já sabe, as manhãs aqui na Mercosul FM tem a amizade da Gladys Pereira. Manhã Mercosul. Pra começar bem o dia, com música boa, o seu recado no WhatsApp e a simpatia da Gladys com você. Manhã Mercosul, de segunda a sábado às 8 da manhã, aqui. Mercosul. Mercosul FM, sempre com você. Saber como foi final de nós dois. Pergunte a ela. Quer saber a razão dessa separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal? Se foi bom ou foi mal? Amante, amigo, quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Compagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança o nome daquela aliança, aquela que ninguém usou. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. O nome daquela aliança, aquela que ninguém usou. Quer saber como foi? Pergunte a ela. Que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Uma pousada caindo num canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado num barco com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Quem gostou, não tá? Mercosul.

E vem, corre mandar o seu recadinho aqui no 419-9104-4051. É, bom dia, meu nome é Isaltino Rota, sou aqui, moro aqui no Novo Mundo. Eu vim nessa bela rádio aqui, Rádio Mercosul. Um grande abraço aí a todos os ouvintes. E queria também parabenizar pelo sucesso de vocês aí, tá bom? É, um abraço à minha esposa Nair, então, e todos os ouvintes, todos os meus clientes aqui da Sapataria Mota. Um grande abraço e até mais, se Deus quiser. Ô, Isaltino, pessoal da Sapataria Mota, um beijo grande pra vocês. Obrigada pelo carinho. Seu Isaltino aparece sempre, hein? Bom dia, Grazi. É o Pirata que deram o cara. Manda um alô pra turma do Xaxi aí. Uma música bem chamadora. Falou, Grazi. Um abraço. Tá mandado, Pirata. Um beijo grande pra você e a todos do Xaxi. Mercosul FM, sempre com você. Continue na Mercosul. A rádio que está sempre com você. Alô, Campo Mourão. Mercosul FM em 106.7. E Caraíma, Mercosul FM em 94.7. E Vale do Ribeira, Mercosul FM em 90.5. Mercosul FM, sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. Atenção, homem! Se você tem mais de 40 anos e vem sofrendo com problemas de ereção há mais de 30 dias, pare tudo que você está fazendo e ouça com atenção. Você realmente acredita que um remédio milagroso que você viu na TV, no rádio ou na internet vai resolver o seu problema de ereção? Se fosse simples assim, não existiriam milhares de pacientes buscando tratamento médico nesse momento. Você concorda comigo? Agora imagine o seu corpo como um carro. Com o passar dos anos e o aumento da quilometragem, o motor pode começar a perder potência. Quando surgem problemas de ereção, é como se o motor do carro começasse a falhar. Agora pense comigo. Você acha que simplesmente adicionar um aditivo no combustível substituiria uma revisão completa no motor? Parece óbvio que não, né? Da mesma forma, tomar remédios naturais ou estimulantes por conta própria não são a solução para os problemas de ereção. Esses comprimidos costumam apenas forçar um motor já desgastado, enquanto o verdadeiro problema continua se agravando em silêncio. E da mesma forma que você não espera o motor do carro fundir para levá-lo até a mecânica e retificar o problema. Não espere perder totalmente a potência sexual para buscar ajuda profissional. Os médicos da Alpha Man podem te ajudar a recuperar a potência total da sua ereção. E sem ninguém ficar sabendo, viu? Não espere mais. Agende a sua consulta agora pelo telefone. 3016-7676. 3016-7676. Ou acesse o site alphaman.com.br. Atenção, é festa na Mega Brilho. 8 anos deixando seu carro brilhando como novo. Nas compras acima do valor mínimo, você ganha cupom e já concorre a 8 super prêmios. Sorteio dia 1º de junho. Passe em uma das nossas lojas. Há mais de 30 anos levando qualidade e confiança em higiene e limpeza. A Sad Noel Produtos de Limpeza tem tudo para sua casa, empresa ou comércio. Lixeiras, dispensers, papéis, descartáveis, equipamentos de limpeza e muito mais. Venha conhecer a loja na Rua Padre Giacomo Cusmano, 104, no Bigorrilho. Ou mande o WhatsApp 3015-9669 que nós levamos até você. Acesse sadinoel.com.br. Agora em São José dos Pinhais, você pode contar com a Metropolimed, clínica médica com atendimento humanizado e várias especialidades. Clínico geral, pediatra, cardiologista, ginecologista, urologista e outros. Atende de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, no centro de São José dos Pinhais, na Marechal Deodoro da Fonseca, 261. Informações: 419-9227-7285. Nosso Instagram, @metropolimed. Mercosul FM 8:35. Para ouvir a Mercosul no seu celular, não precisa baixar nada. É isso mesmo. O site da Mercosul funciona como um aplicativo. Basta acessar no seu navegador mercosulfm.com.br, escolher a sua cidade e ouvir muita música. Seu locutor favorito. Informação com credibilidade. E a melhor programação do rádio no seu celular.

Tá pedido, seu Maurício, aqui só toca moda boa, então fica por aí, hein, fazendo companhia pra mim. Bom dia, Mercosul, bom dia, Gladys e a Jacira, mora em Campina Grande do Sul, toca uma música aí pra mim, ofereço para todos os ouvintes, ela é do bairro Jardim Paulista. Claro, dona Jace, vamos mandar assim um beijo pra senhora, um beijo a todos do Jardim Paulista. Bom dia, Gladys, manda um oi aí pra mim, o pessoal do Areal Costa, é o Beto Bonato, tá mandado, Betão, um ótimo dia aí pra vocês. Mercosul FM, sempre com você. Continue na Mercosul. A rádio que está sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. Tá pensando em casar? Vai debutar. Eu tenho um segredo para te contar. Você precisa conhecer a Laércio Joias. Isso mesmo, grande. Aqui na Laércio Joias é a única loja com mais de 800 modelos de aliança, né, de formatura, né, de 15 anos, nomes personalizados também. Você pode trazer seu ouro usado para criar sua joia nova. Isso mesmo. Você que tem ouro usado, não venda teu ouro. Traga aqui na Laércio Joias para transformar. Fazemos fecho, gavetas, acessórios, conserto de bijuterias. Fazemos banho de ouro, banho de prata, banho de níquel e banho de ródio. Então, pensou em joias, conserto de joias? É na Laércio Joias. Facebook Laércio Joias, Instagram Laércio. Atenção, é festa na Mega Brilho. 8 anos deixando seu carro brilhando como novo. Nas compras acima do valor mínimo, você ganha cupom e já concorre a 8 super prêmios. Sorteio dia 1º de junho. Passe em uma das nossas lojas. Problemas com a direção hidráulica ou basculamento da cabine do seu caminhão? A Direção Direção Hidráulica é especialista em manutenções preventivas e corretivas, com diagnósticos precisos e soluções sob medida. Fazemos troca de peças e reparos com agilidade e profissionalismo. Venha para Diresul, Rua Constante Moro Sobrinho, 1203, em São José dos Pinhais. WhatsApp 419-9986-0090. Diresul, 99986-0090. Chegou a nova forma de se locomover na cidade. Com a 7 Mobilidade Urbana, você tem mais segurança, agilidade e economia na palma da mão. Baixe agora o aplicativo no seu celular, 7 Mobilidade, e ganhe cashback na sua primeira viagem. Doutor, minha namorada mais nova tem 30 anos e eu não tô conseguindo acompanhar o desejo, a libido sexual dela. Tem o que fazer? Tem solução? Consegue me ajudar? Claro que sim. A gente pode ajudar a você com o Extra Grego, um estimulante que vai auxiliar a você a ter muito mais potência sexual. A potência 5.0, fazendo com que você retorne à época onde você era um garotão e possa acompanhar o seu relacionamento de uma forma saudável. E fique tranquilo, porque você adquire o Extra Grego diretamente da nossa central de atendimento no laboratório, que faz com que o tratamento seja muito mais barato e acessível. Tudo pelo telefone. Se você ainda não tem o número, aproveite e anote: 41 30 73 0078. Esse número você pode ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp e falar com uma especialista em atendimento agora mesmo. Mas eu não pago nada adiantado, né? Pode ficar tranquilo que aqui no laboratório você só faz o pagamento quando receber o tratamento em mão. O ouvinte aqui da Rádio Mercosul tem 60% de desconto para os 5 primeiros que entrar em contato agora. Então você que não anotou o telefone, tá aqui mais uma oportunidade. 41 3073 0078. Ligue agora ou mande um WhatsApp. 41 3073 0078. Extra Grego, a potência 5.0. Mercosul FM, 10 para as 9. Bom dia! Aqui na Mercosul FM, você interage, participa, manda alô e pede música. Tudo através do nosso WhatsApp, 41 9104 4051. Ah, locutor, eu não entendi nada. Fala mais uma vez e devagar pra eu anotar aqui. Tá, calma, calma aí que já vou repetir. 41 9104 4051. Esse é o número do WhatsApp da Mercosul FM pra você participar o dia todo. 41 9104 4051. WhatsApp Mercosul FM, sempre com você. Mercosul. Mercosul FM, sempre com você. Eu vou dar um jeito de ficar com ela. Eu acho.

cidade sem ser convidada, junto com os vaqueiros trazendo a boiada, o cheiro do mato e o pó da estrada. Fez grande sucesso com a disparada. Viola cabocla, seu timbre não falha, criada no mato com a samambaia, veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou seu valor vencendo a batalha. Voltou pro sertão trazendo a medalha. Na minhas costas fala mal, na minha frente paga pau, o sistema é colosso, toma tendência seu moço, respeita os bigode grosso. É coisa do passado, pra sucesso é diferente. Agora tá todo mundo querendo tocar viola, aí pirata de gravata que de bruto não tem nada, não deslancha e não decola. Na minhas costas fala mal, na minha frente paga pau, o sistema é colosso, toma tendência seu moço, respeita os bigode grosso. Canta quatro ou cinco modas, diz que defende a cultura. Querem ser o que não é, por modismo ou por dinheiro, sertanejo de vitrine que não joga no meu time. Vira menino galinheiro, nas minhas costas fala mal, na minha frente paga pau, o sistema é colosso, toma tendência seu moço, respeita os bigode grosso. Nas costas fala mal, na minha frente paga pau, o sistema é colosso, toma tendência seu moço, respeita os bigode grosso. E misericórdia, como tá frio, não tá? Chegou o frio de vez e agora eu acho que é pra ficar, hein? E pra dar uma esquentada, bora lá ficar aqui na companhia da Mercosul, né? Bom dia, Gladys. Tudo bem com você, com todo mundo aí? Tô passando aí pra desejar a vocês aí um feliz Dia das Mães pra você, pra todas as mães aí da rádio aí que escuta a rádio aí. E pra todas as mães aí, tá bom? Pra todas as ouvintes aí que escutam aí a rádio aí. E toca qualquer modão pra nós, que nós estamos na escuta aí sempre com vocês. Sou o maior fãzaço de vocês, tá? Que é o Francione de Campina Grande do Sul, Paraná, que tá dizendo, tá bom? Valeu, um abraço pra vocês, tudo de bom. Ô, Francione, tá mandado um beijão pra você, obrigada pelo carinho, e um beijo a todas as mamães, né? Porque ontem foi o Dia das Mães. E o pessoal de Campina Grande do Sul, em peso, fazendo companhia aqui na Mercosul, que delícia, hein? Um beijo a todos, obrigada pelo carinho. Bom dia, bom dia, bom dia, graças, bom dia, bom dia. Aqui é o seu Antônio, de Curitiba, Paraná. Não sei pra mim, por que se der certo, eu tenho uma gratificação pra você aí, da equipe da rádio. Eu tenho um salgado pra vender com mais duas moedinhas. Tem dois alugados, é 280, baixei para 210, para vender mesmo. Aceito o carro para facilitar, até 20%, 30%. Valeu? Anuncie para mim, fazer um favor. Meu número é 9-041-9-823-2833. Por gentileza, o motivo é mudança, viu? Tô vendendo, bem preço em conta, estou mudando. Tudo bom, obrigado. Anuncie para mim que eu vou ficar vocês aí. Agradeço. Tá dado o recado, um beijo para você, seu Antônio. Mercosul FM, sempre com você. Continue na Mercosul. A rádio que está sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. tradicional, saboroso e inesquecível. O restaurante Mar e Terra, desde 1973, é referência em rodízio de frutos do mar e carnes com buffet variado. De terça a sábado, no almoço e jantar. E no domingo, aquele almoço especial das 11h30 às 15h30. Venha viver essa experiência. Restaurante Mar e Terra, na Avenida Monteiro Tourinho, 141 Bacacheri. Faça sua reserva 41-3256-0570. Atenção! Se você tá com seu nome sujo e acha que já não tem mais saída, vou te dar uma notícia boa. Você tá errado. Com a Ox Soluções, você pode ter seu nome limpo dentro dos órgãos de restrição ao crédito antes mesmo de quitar as suas dívidas. Tudo isso com uma consultoria especializada. E hoje nós temos tanta certeza que vamos conseguir limpar o seu nome que nós garantimos em contrato. É o seu nome limpo ou o seu dinheiro de volta. Chega daquelas portas fechadas. Volte a ter acesso a linhas de crédito, a estar apto a poder buscar o crédito, a poder financiar uma casa, trocar o seu carro ou até mesmo aquele simples cartão de crédito que salva no final do mês. Manda um oi agora no WhatsApp que eu vou lhe passar e faça uma avaliação gratuita. Anota aí, 419-9687-1476. Vou repetir, 419-9687-1476. Mercosul FM, sempre junto com você. Mercosul. Atenção Curitiba, promoção relâmpago na Treza Tintas. Maza Thermic para telhados e suvinil emborrachada com preço imbatível. O mais baixo da cidade. Mas corre, é só por tempo limitado e até acabar o estoque. Compra também pelo site www.trezatintas.com.br ou chama no WhatsApp 41-3220-7027. Entrega rápida na sua casa ou obra. Treza Tintas, quem entende de tinta, compra aqui. Curta! facebook.com/MercosulFM. Quer resolver o seu problema sexual? Tome Toguro, você também. Quando faz bem, vale a pena. Não vai logo que eu tô namorando, velho. Tô chegando junto. É tomar, é tiro e queda, é coisa boa, é primeira qualidade. Isso é a mesma coisa que botar fogo no nó de pinho. É bom mesmo. Toma esse Toguro aí. Chame no zap 99611-2270. Pague em 3 vezes e receba em casa. Toguro, peça já o seu e ganhe um óleo aquecedor. 99611-2270. Toguro, garantido, não? CYM 288, FM 92.9, Rádio Mercosul Curitiba, uma emissora da Rede Mercosul de Comunicação. Mercosul FM agora 97, bom dia! Mercosul FM, sempre com você. Essa noite é mais uma noite de tortura, pois você mora no apartamento ao lado. Ouço seus passos e fico imaginando que você pode estar também sozinha, feito eu, perdido num canto. Você não sabe, mas conheço sua vida. Eu sei de tudo que acontece em sua casa. Eu sei a hora que você abriu o chuveiro. Até parece que sinto seu cheiro e o desejo se apossa de mim. Ai, ai, ai, coração que sofre, dilacera e quase sai do peito. Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Sei que um dia vai chegar a hora e nos meus

também tem filhos, não compreendem. Ou um casal que tem tantos planos e viveram quase 25 anos, jogam para o alto tamanha paixão. Nem bodas de prata, nem bodas de ouro, tivemos a chance de comemorar. Hoje contemplamos um grande tesouro que nenhum de nós soube aproveitar. Tesouro que a gente não compra, não vende, porque não soubemos avaliar. O grande exemplo da família unida que nem eu nem ela foi capaz de dar. Na área, tô de volta, e o Gladys Pereira aqui com você pela Rede Mercosul de Rádios. Bora lá mandar beijo? Tem um monte de mensagens aqui pra eu ler. Mandar um beijo pro Hamilton do Capão da Embuia, nosso ouvinte de todos os dias. Um beijo grande pra você, seu Hamilton. Bom dia, Gladys. Sou a Maria do Eucaliptus, Fazenda Rio Grande. Quero ouvir uma música e ofereço a todos que estiverem na escuta. Tá pedido e tá mandado. Um beijo, Maria. Bom dia, Mercosul. Bom dia, Gladys. É o Claudinei aqui. Um forte abraço a todos os ouvintes e para você também. Estou falando do Campina do Siqueira. Um forte abraço. Tá mandado um beijo. Obrigada pelo carinho, Claudinei. Bom dia, Gladys. É o João Melonari, de São José dos Pinhais. Abraço a todos os ouvintes desta fabulosa emissora. Um beijo. Ô, seu João, um beijo para você também. Bom dia, Mercosul. Bom dia, Gladys. É o Fernando Patão. Estive presente no aniversário do Onça Preta. Opa! Eles fizeram uma live pelo canal Senta Madeira. Ô, louco, como é que foi? Será esse aniversário? Tô curiosa, hein? Quero saber cadê o Onça Preta. Será que ele já apareceu? Mercosul FM, sempre com você. Continue na Mercosul. A rádio que está sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. Atenção, é festa na Mega Brilho. 8 anos deixando seu carro brilhando como novo. Nas compras acima do valor mínimo, você ganha cupom e já concorre a 8 super prêmios. Sorteio dia 1º de junho. Passe em uma das nossas lojas. HM, caminhonetes, Valdir e Ademir no comando. Calma, não é dupla certa, né? É só gente que... HM Caminhonetes, Rua Francisco de Rosso, 338, no Xaxim. WhatsApp 995350200. Porque na HM Caminhonetes, qualidade é um item de série. O mês do vidraceiro chegou na London Distribuidora de Alumínio. Precisando de perfis, acessórios para esquadrias ou itens para vidro temperado? Aproveite os descontos especiais em silicone acético, nas cores incolor e branco. Somente em maio, mês do vidraceiro. Estamos no Sítio Cercado. Chame agora no WhatsApp 997325069. Atendimento de segunda a sexta em horário comercial e sábado das 8 ao meio-dia. London Distribuidora de Alumínio. Agora, em São José dos Pinhais, você pode contar com a Metropolimed, clínica médica com atendimento humanizado e várias especialidades. Clínico geral, pediatra, cardiologista, ginecologista, urologista e outros. Atende de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, no centro de São José dos Pinhais, na Marechal Deodoro da Fonseca, 261. Informações 419-9227-7285. Nosso Instagram, @metropolimed. Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda? Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento. Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. clinicaalphamen.com.br 3016-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 19132. Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios, além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais 2 novas na linha verde. E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Olha, é muito importante que você, que fica todo dia na audiência da Mercosul, nos acompanhe das 18 às 19 horas. Rafa Marques, Henrique Gílio, o G-Book, falando sobre as notícias do dia. É isso, Henrique? É isso mesmo. Mercosul FM agora, 9:19. Bom dia. Tá difícil acordar de manhã? Não tem problema. A Mercosul FM te desperta logo cedo, às 5 da manhã, com o Caboclão da Mercosul. Pra começar o seu dia com muita energia, moda boa e a animação que só o Caboclão tem. Caboclão da Mercosul, todos os dias às 5 da manhã, aqui. Mercosul. Mercosul FM, sempre com você. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar uma boa. Estou numa tempestade. estarem nesse tormento dentro de mim. Se não findar a saudade, a minha vida pode ter fim. Se não findar a saudade, a minha vida pode ter fim. Bebendo sonhos que ela serviu. Na taça da ilusão, ela me brindou quando me surgiu. Vida, o esquecimento é muito triste, eu me desespero. Vida está comigo, porém confesso que não te quero. Essa saudade que me alucina. Vida, mas logo fiquei sabendo, vida e saudade não se combinam. Vida, estou numa tempestade, nesse tormento dentro de mim. Se não findar a saudade, a minha vida pode ter fim. Se não findar a saudade, a minha vida pode ter fim. A minha vida pode ter fim. É com sua FM agora, 9h26. Não foi a rua, nem foi a lua. Foi só a gente que mudou de fase. De bicicleta a gente rodava a cidade. E hoje na garupa da saudade, passeando na estrada da memória, cada curva conta nossa história. Só trocou de padre. Nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade. O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore. E a igrejinha azul só trocou de padre. Nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade. O amor continua igual, o nosso nome no tronco da árvore. Pararará, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pararará, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pararará, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Não foi a rua, nem foi a lua. Foi só a gente que mudou de fase. De bicicleta a gente rodava a cidade. E hoje na garupa da saudade, passeando na estrada da memória, cada curva conta nossa história. Igrejinha azul só trocou de padre. Nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade. O amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore. E a igrejinha azul só trocou de padre. Nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade. Amor continua igual, nosso nome no tronco da árvore. Parará, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Parará, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Parará, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E tô na área.

Tivemos que aprender a esquecer o medo. Demorei pra perceber que sem ti não sei viver. E agora que não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi que um dia é um século sem ti. Você ouviu na Mercosul FM, pediu, tocou. De volta a qualquer momento. Mercosul, Mercosul. Janela dentro desse apartamento, o cheiro dela, essência de paixão, pura sedução, o cheiro dela, aquele cheiro vicioso, suave, gostoso, o cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Nesse sufoco descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, numa alucinado, sentindo o cheiro dela. Cheiro excitante, o cheiro dela. Entrou pela janela dentro desse apartamento, o cheiro dela. Essência de paixão, pura sedução, o cheiro dela. Aquele cheiro vicioso, suave, gostoso, cheiro dela, cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Meu coração, essa paixão, desse sufoco, descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, numa alucinado, sentindo o cheiro dela. Voltei, vamos junto para lá aquecer esse frio, porque tá frio, hein? Fala sério. Bom dia, Gladys. Uma semana abençoada para você e a todos os ouvintes. Quero ouvir uma música. É a Célia Isabel da Fazenda Rio Grande. Ela tá falando aqui, ó, que a Fazenda Rio Grande amanheceu branquinha. Oh, meu Deus do céu, que frio, né, Célia? Um beijo grande para você. Um beijo a todos da Fazenda Rio Grande. Bom dia, Mercosul. Aqui é a Inês, do bairro Fazendinha. Quero pedir uma música. Ofereço para todos que estão na melhor. A Mercosul FM. Deus abençoe. Amém, Inês. A todos nós. Excelente semana aí para você. Bom dia, Mercosul. Quem será que é? É o Kim, diretamente do bairro Umbará. Um beijo para você, Kim. Mercosul FM, sempre com você. Continue na Mercosul. A rádio que está sempre com você. Mercosul. Confira agora os apoiadores culturais da Mercosul FM. Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas. Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Está com parcelas em dia ou em atraso do seu carro, moto, van ou caminhão? E não aguenta mais receber ligações do banco com cobranças e ameaça de busca e apreensão? A Sete Capital pode reduzir a dívida do seu veículo em até 80% e garante em contrato seu desconto. A maior empresa de redução de dívidas do Brasil. 21 anos no mercado. Sete Capital. 99982-2325. 99982-2325. Tradicional, saboroso e inesquecível. O restaurante Mar e Terra, desde 1973, é referência em rodízio de frutos do mar e carnes com buffet variado. De terça a sábado, no almoço e jantar. E no domingo, aquele almoço especial das 11h30 às 15h30. Venha viver essa experiência. Restaurante Mar e Terra, na Avenida Monteiro Tourinho, 141 Bacacheri. Faça sua reserva 41-3256-0570. E se você valoriza conforto, qualidade e bom atendimento, a Ótica Tamandaré é a solução ideal para você. Armações modernas, leves e confortáveis, lentes de alta qualidade e um atendimento atencioso. Óculos para leitura multifocal e solar. Venha conferir na Avenida Emílio Johnson, 642, no centro de Almirante Tamandaré. Ótica Tamandaré, a sua melhor ótica. WhatsApp 99981-4922. Tá cansado de pagar aluguel? A Casas Pompeia realiza o seu sonho da casa própria. São mais de 30 anos construindo casas pré-fabricadas de madeira, de 2, 3 ou 4 quartos, todas com banheiro de alvenaria. Construa em Curitiba, região metropolitana ou no litoral. Venha conhecer nosso showroom e comprove a qualidade. Chame no WhatsApp 419-9167-2623. 9-9167-2623. Casas Pompeia, tradição e confiança na construção do seu lar. Você tá bom no ping-pong, hein? É, não tem outro jeito, né? Você ainda está com aquelas dificuldades? Tô sim. E o que é pior? Agora eu tô sozinho. Minha mulher me abandonou. Não espere mais. Vá à clínica Alpha Men. Ejaculação precoce tem tratamento. Seja rápido também em procurar ajuda. Clínica Alpha Men. Sucesso na cama. 3016-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 19132. Mercosul FM, faltando 12 minutos para as 10. Para ouvir a Mercosul no seu celular, não precisa baixar nada. É isso mesmo. O site da Mercosul funciona como um aplicativo. Basta acessar no seu navegador mercosulfm.com.br, escolher a sua cidade e ouvir muita música. Seu locutor favorito. Informação com credibilidade. E a melhor programação do rádio no seu celular. Então já sabe. No seu celular, acesse mercosulfm.com.br. No navegador e pronto! É a Mercosul FM no celular, sempre com você! Mercosul! Mercosul! Mercosul FM, sempre com você! Figura de um menino que corria até a porteira de

ou então do excesso de exercício. Na farmácia Rui Barbosa, você encontra o Ócio Vitalize, que tem cálcio, magnésio, zinco, vitamina D3, AK2, o colágeno tipo 2, pé do frango e a cúrcuma, tudo no mesmo produto. Você só encontra o Ócio Vitalize na farmácia Rui Barbosa, na rua André de Barros 48, bem próximo da Santa Casa. Telefone 3222-2853. Olá, ouvintes da Rádio Mercosul. Aqui é o Denian Couto e eu quero te convidar para você acompanhar o nosso jornal, o Jornal da Mercosul. Jornalismo independente e sem mimimi. Todos os dias, às 7 da manhã. Até lá. CYM288, FM 92.9, Rádio Mercosul Curitiba, uma emissora da Rede Mercosul de Comunicação. Mercosul FM agora, 10:05. Mercosul FM, sempre com você. Agora na Mercosul FM, 40 minutos só com as melhores da Mercosul FM. Mercosul Hits.